Valenda e Bridge. Autorizado 380 para Pelo Zulu 6 até Bravo Hotel Zulu após Trive. 564 transponder. 1208 é o controle para o TAM 3605. Correto, TAM 3605. Chame quando pronto para o push e acionamento. Vai chamar para o push direcional TAM 3605. Lima Papa Mike pode manter ali no litoral, cruzar as finais da 35 e da 28. Reporte livrando o eixo 28. Passará no cruzamento da 28, Lima Papa Mike. Reporta cruzando 2.500, cancela o plano agora. China Delta Echo, approve taxi to holding point, reporting on holding point is taxiway Oscar. Boa tarde. Salvador, voo 984, nação 184, informação passada. 924, desce para 2010, 2012. Passaria do 2230 para 2010, agora 2 milhas para a Duna, a estabilizar chama a torre 118.95. Gente, passa dentro. 17. After that, turn left, taxiway Quebec, go ahead to taxiway Mike, and Lima, on taxiway Lima, fall ground, frequency 121.19. Bom dia. Agora, descendo para a autonomia. 5 horas de autonomia, 05 a bordo, confere. Afirmativo copiado, está autorizado táxi até a taxiway Hotel. Reporte na Hotel, rumba 20. Hotel, vai reportar Hotel 20. Torre de Salvador, boa tarde, passaredo 2230, estabilizado no ILS. 2230, continua a aproximação, cheque trem, ainda novo status. Gente, passarela. Três, dois, oito, três, na via maré, desce para 3.000 pés, 1.012 agora. Frequência no 20.8. Presente, transfere para 120.8, Lima Papa Mike, grato. Papapá, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, prosseguindo para o destino, na escuta. Afirmativo, mantendo 500 pés da GL, senhor, sobre o litoral, 200 pés da GL. Ciente, Bravo, Kilo Índia, frequência livre, coordenação local, Bravo, Kilo Índia. É. Sinal embaixo travado, passarelo. Sente Rumba 20, mantém a posição, guarda instruções para cruzamento, tem aeronave na aproximação para pouso. Ok, Charlie Delta Echo, clear taxiway main apron and taxiway India. On hold short runway 10 tower, again 118.95, Q1H1012, Charlie Delta Echo. Charlie Delta Echo by left now, after that take by your right, okay? Second the right. Charge Delta Echo left now, after that to right, okay? Left, after that to right, on taxiway India. Dado cruzamento da pistão na 028, reporte na hotel, Rumba 20. Corrigindo, reporte na Delta, Rumba 20, reporte na Delta. Alô, Charlie, Delta Echo. Line up and maintain runway. Correction, threshold 10. Vai manter posição, seguir com o número 2, vai estar a guarda do bandeirante da Força Aérea, ok? Rumba 20, prossegue táxi via Alfa, Juliette, ingressando no pátio principal após direita da Taxiway India, até o ponto de viagem pistão no 0, quando a torre novamente 118.95, ajustando no 0 no 2, Rumba 20. 0 no 2, Alfa, Juliette, pátio India, fecha na torre, Rumba 20. Passeio 2230, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette 14, obrigado. China Delta Echo, clear Takeoff runway 10. Winds 090 degrees, 17 knots. Siga aquilo de Lima. Este reporta nível 100 para início do lançamento, aquilo de Lima. Mantenha ponto de espera, aguarde para autorização de decolagem. Conseguiu queixar o motor? 120, autorizado a NA, mantém cabeceiro no zero. Blue China Delta Echo Airborne ET53, call Salvador Approach Frequency 120.8. 120.8, so long. Salvador, this is Triple Charlie Delta Echo on your frequency. Arbor departure. Charlie Delta Echo, making Arbor departure, climb to level 30. Time to fly level 300. Okay, Skok now 4. Skok 5166, please. Vento 090 graus, ou no menos. 5166. Skokking. Charlie Delta Echo. Go ahead. Okay, I have cleared level 320, confirm please. 320. Okay, the level approved to you was level 320. Final. Confirm the final level, fly level. I have it here, level, final, 380, 380. Initially, request higher. Say the level, please. 430. 430, okay, stand by. 430. 440. Italian. Okay, 440. Okay, stand by to level 440. Stand by. Over 924, stabilizado. Okay, 924, completa a torre 118.95. 118.95, 924. Torre Salvador, gol 924, estabilizado, e ele é Century, a 2.3. Bomba 2-0, sobe 090, mantém saída lotar. Acionando para 090, deixa o cedo. Charlie Delta Echo. Go ahead. Okay, we're clear the level. 430, 430. Okay, final, 430. Clear to flight level. 430, Charlie Delta Echo. O meu pronto para cópia. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Charlie Yankee, Cuiabá. Nível de voo 400. A rota UP Zulu 17, Formosa após UP Whisky 10. Saída Arbor após Elefa. Recorda a pista 17, com a primeira curva à direita, perfil da saída Arbor. Transponder 5175 e o controle Salvador 120.8. Uma torre 118.95. Sapatango Romeu, confirme POB alternativa e autonomia. Serra Bravo, Charlie Golf, copiado, para acionamento táxi decolagem com a torre agora em 118.95. O ajuste 10.12, Sapatango Romeu, boa viagem. Salvador, é o SAM 3283. 3283, continue a aproximação, cheque trem número 2 para pouso abaixo de Pistarica. Está travando, uma milha dentro da terra. Vai dar Pistarica, 3283. Lima, Papa Mike, controle. Lima, Papa Mike, temos um tráfego que está na vertical de transporte, subindo a nível de voo 100. Para efetuar lançamento de paraquedas, se possível. Via UpRisk 50, nível de voo 300. Saída Tael, Leda, após Leda, Ildis. Decolando da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5167 e o controle Salvador 120.8. 9924. Metro 050, chegada Mari, Bola 332. É, pode voar Duna, está presente, ó? Quitado. Quitado, sim, Bola 332. 120.8. Frequency 126.0, if unable, 128.8. Bye bye. Galeão. 134, 14.10, Galeão. Autorizado táxi em frente, via parte principal, Índia. Até o ponto de pista no zero, quando lá torre, 118.95. Ajustando agora 1012, TAN 3605, boa viagem. TAN 3605, atualizando o táxi em frente, ingressando a Índia, não pode esperar, torre 118.95, ajuste 1012, TAN 3605. 508. Acho que é Romeu, informação papá, ajuste 1012, guarde cópia. Gol 924, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará Gol 924. Pouso no 508, o Quilo Quilo Lima, helicóptero. Ciente, quanto mais próximo vai fazer a coordenação com o Lima em 1, 2, 3, 4. Positivo então, grato. O Lima Papa Mike, Lima frequência para a coordenação de tráfego e bom voo. Ciente, 500 pés. Ciente, 500 pés, a proa ideal de saída seria a proa norte. Pelo litoral sul, no axé? Afirmativo, está autorizado, então vou local Salvador, Salvador. Ah, 500 pés, rota direta, decolando a 17, vai curvar à esquerda, ingressando no litoral norte. Aciona 0121 e o controle Salvador 120.8. Sente, correto, 9.000 km, apenas confirme o pátio. Sente, afirmativo, pressionamento táxi decolagem com a torre agora em 1.98.95, ajustando 1012, o papapá novembro, acho que é Romeu. O 924 prossegue, Juliette, portão 10. Juliette 10, fica 1-0, pronto. 3605, autorizado a linha de colapso no 0, vento 090 graus, no 79. Autorizado decolar o 3605 na pista 10. Salvador, boa tarde, gol 1954, formação Papá. Gol 1954, correto, ajuste 1012, aguarde para a Copa. 1012, saída para mim, senhor. Puca, transição Zipar. Obrigado. Então, meu prossigo. Tranquilo, Índia, será o terceiro na aproximação pro Editoque para interceptar a chegada a MAN. Está autorizado a subida ao nível de voo 050 na pro Editoque. Já me acho que é o Romeu, confirmando o Arapu do litoral norte. Gente, confirme em novembro, acho que é o Romeu, pessoas a bordo. Novembro, acho que é o Romeu. Juliette, na 3283. Na 3283, autorizado Juliette, portão 03. Juliette, 03, na 3283. Pra Mando, né? E o Hulk vai fazer o seu tempo, mas não vai ter que falar da outra, então, vai ter que falar que vai, fica a segura. Com quanto a outra, fica a segura. O número de carro meu, reporte pronto pra táxi. Gol 1754, pronto para cópia. Gol 1806, pronto cópia. Autoridade Salvador, Aracaju, nível de voo 230. Saída é Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Degola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5404 e o controle Salvador 120.8. Salvador, boa tarde, 3605 da TAN. Boa tarde, 3605, contato radar na decolagem, sobe o 380, seda da EL. 380 na DEL, 3605. 06. Autorizado a proa de Ituna, o voo no 600, descendo para 050. Proa de Ituna, descendo para 050, voo no 600. O voo no 328. Desça a 3.000 pés, o ajuste 10 no 2, pro Edituna, está autorizado a interceptar, aguardando a esquina ainda para 2.000. 3.012, pro Edituna, autorizado a interceptar, aguardando a esquina para 2.000, gol no 3.22. Lembra de carro meu, prossiga. Fora do solo. Lembra de carro meu, fora do solo, 06, chame controle de frequência no 20.8. 120.8, carro meu. O senhor está presente a 500 pés, velocidade de cruzamento da... no sentido norte, será a Avenida do Litoral? Reporte cruzando o final da pista 28. Ah, apesar da cruzamento. Gol no 754, solo. Da 3193, pronto para cópia? Pronto, cópia da 3193. Autorizado Salvador Galeão, via piso 10, após ESMAP, após direto Lúbito, após direto Barbacena, após direto Toquim. O nível de voo 380, saída Tael, Leda, após Leda Bridge. Decolda pista 10, com a primeira curva direita, transponder 5405 e o controle Salvador 120.8. Correto, apenas confirmando, decolando a pista 10 com a primeira curva direita, perfil da Cidadael. Correto, champanhe da 3193. Era um sobrevoo em Buraquinho e após toque arremetida e retorno a Salvador. Gente, o 9000 Romeu. Autoridade, chegando para o táxi azul 4089. O 9000 Romeu, por gentileza. Aguarde o instante, por gentileza. O papapá novembro Oscar Romeu, por aqui é uma jurisdição da torre de controle, por gentileza, contacte a mesma na frequência 118.95. 118.95 para a torre, novembro Oscar Romeu. Áudio 3, apresentando o voo 754. Afirmativo, o Toyota pronto para a cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Salvador Campina Grande, via peso 10. Nível de voo 390. Saída Pulca, transição Zipar. Decola a pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5403 e o controle Salvador 120.8. Autorizado. Grande peso 10. 10 esquerda 5403208, voo 954. Teste confirmando a aerovia UPZULU 10, ok? UPZULU 10, transponde 5403. UPZULU 10, 5403, voo 954. Correto, já pronto, voo 754. 754. 3.000 pés, o ajuste 10, 12. Centralizado até 3.000, 1092, voo 9600. Número 1000 para 5. Terminado a manutenção, segundo de manutenção para retorno e pouso no passo 5, da lembração. Meu nome é Oscar Romeu, vou na proa da rotatória reporte na final da 1-7. Deputado, rotatória após final 1-7, deputado final 1-7, da lembração, meu. Azul 4089 para o táxi AB 100, autonomia de 2 horas e 50, até no galão. Autorizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera, pista 10, quando lá, torre 118, decimal 95, ajustando 1012, azul 4089, boa viagem. Pátio Índia, 1895, torre 1012, ajuste, azul 4089, obrigado, bom trabalho. Final do 1-7. Reportar, manter a estrada do coco, final do 7, novembro da campanha.